controle Salvador, passarei do 2224. Tá no ideal de descida. Passarei do 2224, acione identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça via para o nível de 2050, ajuste no 020. Descendo via Bomed 1 para o 050 com 1020, 2224. É possível voar posição Duna da presente? Passarei do 2224, vou ITAP. ITAP, ciente, 2224. Passarinho do Rio 24, do teu radar para aproximação visual, pistão 7, curva esquerda na proa 060, limite radial 3.10 do Velho Salvador. Informe quando o visual pronto para modificação das regras. Esquerda 060, limite é 360 do Velho Salvador 2224. Doce Regas, passarela 2224. 2224, plano modificado 0400, desça em regra de voo visual para 1.500 pés, ajuste o altímetro na 020. Passarela 2224, manter-se em regra de voo visual para você usar a prova 020. 080, passarela 2224, descendo condições visuais 1700. 1500 pés, 1500 pés, passarela 2224. Informe o controle e plano visual com aeródromo. 500, informará 2224. 023-224, visual. Espera aí, 2-2-2-4 para ingresso no circuito de tráfego, chame tudo na frequência 118, decimal 95. 1895, 2-2-2-4. Boa, parceria 2-2-2-4, transfere. Passando 2-2-2-4, autorizado, final na 7, parte final. Final na 7, apontará 2-2-2-4. Altímetro 1020, vento 170 graus 099, autorizado pouso, pista 17. Autorizado 17, 2224, baixado trabalho. Solo 2224, solo 0612, livre à sua esquerda na Lima. Já autorizando ingresso Pátio 1, posição 12, remota. Lima, Pátio 1, 12, bateria 2224.